Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo. Boa noite, eu sou Júlio Mendes Rodrigo e dou-vos as boas-vindas a mais uma emissão do Arranca Corações, o programa que, como é usual, vai para o ar semanalmente, todas as madrugadas de sábado para domingo, entre 1 e 2 da manhã, aqui na Rádio NFM. O ano de 2015, que agora finda, foi considerado pela Unesco como o Ano Internacional da Luz. Na Suécia, o dia 13 de dezembro é também o dia da deusa solar Lucina, com características similares à Santa Lúcia do catolicismo. Lucina, ou Lucétia, é usualmente representada como uma jovem rodeada de luz, segurando nas mãos uma tocha e um prato de ofrendas. No decurso dos tempos, foi também considerada como um dos aspectos de Juno, passando a ser honrada como padroeira dos partos, na medida em que propiciava o ato de dar à luz. Oriundo dos países nórdicos e bálticos, este culto celebrava o solstício de inverno e o nascimento da criança solar, honrando simultaneamente a sua parteira, a mãe da luz. O cristianismo transferiu a sua adoração para a figura de Santa Lúcia ou Luzia, considerada a padroeira das doenças dos olhos. A comemoração de Lúcia espalhou-se por toda a Europa. Esta santa, virgem e mártir, de acordo com a tradição cristã, arrancou os próprios olhos perante os avanços mais audazes de um pretendente. Na tradição pagã, o sempre desejado renascimento do sol no solstício de inverno encontra-se associado ao ciclo de vida, morte e renascimento, simbolizado nas árvores coníferas, decoradas com luzes. As famílias colocavam no seu lar uma árvore a quem ofertavam dádivas, solicitando em troca abundância e boa fortuna. A árvore era encimada pela representação da deusa solar. Para ajudar ao retorno do sol, faziam-se procissões com tochas, danças circulares, que reproduziam a roda solar e em que se pediam bênçãos para o ano novo, que se iniciava com o retorno do sol, renascido no auge da escuridão. Também nós, no Arranca Corações, almejamos pelo retorno de tempos mais luminosos. Não só numa Europa cada vez mais ensombrada, mas também e principalmente pelo retorno da transparência a um Portugal corrupto e incompetente. Votemos, pois, as nossas preces a Lucétia, a portadora da luz. Por efeito, selecionámos uma hora de muito boa música. Desta forma, o tema que acabámos de escutar é da autoria da 7ª Legião e intitula-se Vortex. Vamos continuar na companhia desta banda, desta vez em registro eletrónico, para escutarmos Senhor das Tempestades. Thank you. se forem. Vou chamar a cada hora. Vou chorar tua demora. Meu Senhor, não faz embora. Vamos dar continuidade a esta emissão do Arranca Corações para ficarmos na companhia de Júlio Pereira. Proponho-vos então já de seguida um bloco de três temas. São eles, respectivamente, Boizinho, Rituais e Vocábulo. Ei, ei, ei! Anda lá, Lula, anda lá! Ei, oh, Cristo! Ei, ei! É terrível! Tanto para correr, tanto, correr, tanto. Oh, boizinho, oh, oh, oh. Oh, lourinho, oh, oh. Anda lá, young. Oh, oh. Oh, boizinho, oh, oh, oh. Ei, vai, oh, oh. Ei, boizinho, oh, oh. Lá, boizinho, oh. Thank you. Thank you. os seus cabelos, resíduos do lar. Os degraus da laura tinta caía no móvel vazio, convocando faros, chamando o telefone, matando baratas. A fúria crescia, clamando vingança. Nos degraus da laura, no quarto das danças. Os meninos brincavam e laura na sala de espera, indo ar e do Proponho-vos, já de seguida, uma viagem até ao arquipélago dos Açores, uma viagem por entre o sagrado e o profano, para escutarmos e experimentar Nama Incomoda com os seguintes temas: O Sol, Cantar ao Divino e ainda Canção de Embalar. O Sol perguntou à Lua. O Sol perguntou à Lua quando a via amanhecer, quando a via amanhecer. Perguntou à Lua. O Sol perguntou à Lua quando a via amanhecer. O Sol perguntou à Lua quando a via amanhecer. dos olhos teus, à vista dos olhos teus, que vem o sol cá fazer, à vista dos olhos teus, que vem o sol cá fazer. Pergunto à lua, o sol, pergunto à lua, quando havia amanhecer. O sol pergunto à lua, quando havia amanhecer. Transporta montanhas e transporta a nossa vida. tempo, trabalhos da vida que nos custa tanto. Dos Açores para o Minho, para ficarmos na companhia de Isabel Silvestre. Ficaremos então com um bloco de três músicas intituladas Senhora da Saúde, São Gonçalo de Amarante e Senhora do Livramento. Quantos mais amores eu acho, São Gonçalo. Senhora do Livramento. Os Gaiteiros de Lisboa, por sua vez, trazem-nos também um bloco de três músicas, e são elas Os Versos que Te Fiz, Descantiga com Amor e Alma Alba. Deixa dizer-te os lindos versos raros que a minha boca tem para te dizer. São talhados em mármore de paros, cinzelados por mim te oferecer. Tem a indolência de veludos caros, são como sedas pálidas a arder. Deixa dizer-te os lindos versos raros que foram feitos para te endoidecer. Mas, meu amor, eu não te os digo ainda, que a boca da mulher é sempre linda. Se dentro guarda um verso que não diz: amo-te tanto e nunca te beijei, nem nesse beijo, amor, que eu te não dei, guardo os versos mais lindos que te fiz. Thank you. Tempo ainda para um bloco de mais três temas. Vamos regressar ao Minho para ficarmos exatamente na companhia do grupo coral Mulheres do Minho. Vamos escutar já de seguida Santos Reis, Botar as Almas e Salve a Rainha. Aqui estamos nós chegados, quatro ou cinco ou seis. Aqui estamos nós chegados, quatro ou cinco ou seis. Vimos-lhe pedir licença para lhe cantar o rei. Vimos-lhe pronome

Tempo ainda nesta emissão do Arranca Corações para agradecer a vossa preferência, desejar-vos um bom resto de noite, continuação de um excelente fim de semana e, claro, aproveito para marcar encontro para 2 a 8 dias para mais uma emissão deste programa. Boa noite e obrigado. Arranca Corações, com Júlio Mendes Rodrigo.